Eu sinto sua falta, amor, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver, cadê você? Eu sinto sua falta, amor, cadê você? Remoendo o sofrimento impossível de escrever. Essa dor que sinto no peito prossegue, corroendo cada rosa no seu túmulo, se torna um tormento. Eu sonho quando eu durmo, eu choro. Porra, amor, como dói ver você em óbito doloroso. Sim, demais a falta que você me faz. Ajoelhar em salário de escrito aqui jaz. Sem paz, só tristeza, agonia, sem alegria. Como um rei e um império viver, se só rainha. Como jardim abandonado ao léu, sem ser regado. Com você eu amava e também era amado. Trouxe as rosas, minha eterna, como prova de sentimento. Não esqueço cada carinho, nos amava todo tempo. Os momentos machuca aqui dentro, mas não sai do pensamento. A dor que rasga até hoje foi o dia do seu enterro. Eu sinto sua falta, amor, cadê você? Tô vindo no cemitério só pra te ver. Você se foi, amor, sinto saudade. Só de lembrar você meu coração se parte. Eu sinto sua falta, amor, cadê você? Tô vindo no cemitério só pra te ver. Cada dia que passa, prossigo a chorar. Confesso várias vezes, pensei em me matar. Confesso várias vezes, pensei em me matar. Me forcar, sei lá. Talvez me esfaquear, sentir, não sei viver. Se eu sigo a sofrer, se talvez eu morrer, eu possa encontrar você. Que nossas almas se encontrassem, já que elas eram gêmeas, feita pra outra, se completava como a noite e as estrelas. Quantas madrugas, quase neura, secando todas as garrafas. Vi que não era mais eu mesmo, afogar na traça de lá. Virava a noite e acordava como noiado atrás de crack. Com fé, se te perder, pra mim foi um bar como um terremoto. Destroçando onde caiu e aniquilou. Como tsunami por onde passou e com tudo devastou. Nesse caso foi só perda, minha bandida, minha deusa. Hoje morando numa gaveta, mas do meu lado sua presença. Morro de saudade, bela menina, sou de champanhe pra comemorar. Pego as folhas, a velha, o amor do coração jamais sairá. Eu sinto sua falta, amor, cadê você? Tô vindo no cemitério só pra te ver. Você se foi, amor, sinto saudade. Só de lembrar você meu coração se parte. Eu sinto sua falta, amor, cadê você? Tô vindo no cemitério só pra te ver. Cada dia que passa, prossigo a chorar. Confesso várias vezes, pensei em me matar.